lá vem Joãozinho, tudo que ele quer é ser feliz. Moleque de atitude de favela, ele é assim. Busca sempre o melhor pra sua mãe e os seus irmãos. Um cara batalhador, sofredor, bom coração, admirado na quebrada por sua pouca idade. Cuidar de uma família e ser homem de verdade. Eu já vi ele pedir pra capinar o quintal, porque tava sem trampo pra ganhar um real. Não gostava de estudar, achava perca de tempo, passar horas numa sala enchendo a cabeça de vento. É melhor ficar em casa assistindo televisão, descansar, pois logo cedo tenho que pegar o busão. Aos domingos ele jogava uma bola, curtia a infância que não teve, ó que da hora. Suor desce pelo corpo, pé queima no chão quente, mas a diversão tá boa. E o Joãozinho não sente. Foi lá na quadra que a coisa desandou. Conheceu o alemão da quebrada, o terror que ensinou que pela força você é considerado. Pra ser homem de verdade tem que andar maquinado. Às vezes você pensa que é o rei da sua vida, mas não é o que te desejei, não. A sua vida vale muito mais, por isso que eu paguei um preço caro demais. Às vezes você pensa que é o rei da sua vida, mas não é o que te desejei, não. A sua vida vale muito mais, por isso que eu paguei um preço caro demais. Lá vem Joãozinho, agora todos saem do caminho. Já não é o mesmo cara, um bom exemplo de menino. Começou a beber, ponto 40 na cinta, de nariz branco e boca azul. Não cuida mais da família, vê. Pega um cara que não tinha nada a ver, só pra tirar uma onda, botou cara pra correr, só pra ver os cara comentar que ele é o tal. Se atravessar o caminho, prepara o funeral. Dizia que amava sua mãe mais do que tudo, que por sua velha atravessaria o mundo. Mas que amor é este? Tente me explicar, que faz todos os dias a coitada desabar. Rolou um frevo lá na casa do alemão, altos chegados, altas dona, pancadão. Whisky Red Bull, mas acabou escama. Joãozinho vai lá buscar, é o alemão que banca. Biqueira aberta na madruga é mato, e nóia na travessa porque eu sou considerado. É tipo dois, vou lá e volto já, não vai dar nem tempo do meu copo esquentar. Lá vai Joãozinho, chapado na quebrada. Os cachorros faz barulho e traz do muro os camarada, só esperando a hora dele passar. É uma chance que não vão desperdiçar. Às vezes você pensa que é o rei da sua vida, mas não é o que te desejei, não. A sua vida vale muito mais, por isso que eu paguei um preço caro demais. Às vezes você pensa que é o rei da sua vida, mas não é o que te desejei, não. A sua vida vale muito mais, por isso que eu paguei um preço caro demais. Aí, Joãozinho começou bem, a história feliz, mas no decorrer dessa história deixou que falsas amizades influenciassem sua vida. E assim, deixou de dar prioridade à sua família. E conforme o tempo foi passando, deixou de dar valor à sua própria vida. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus deu seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez Joãozinho não soubesse disso, mas eu digo a você hoje, Deus fez isso porque sua vida é importante. Sua vida vale muito mais, e foi por você que Jesus derramou o seu sangue. Esse foi o preço que ele pagou por sua vida, porque ele acredita em você. Dê valor à sua vida, mostra ao mundo o quanto viver vale a pena. Deixe as drogas, deixe a bebida, seja um exemplo a ser seguido. E o mais importante, entregue sua vida a Jesus e deixe Deus transformar a sua história. Aleluias! Às vezes você pensa que é o rei da sua vida, mas não é o que te desejei, não. A sua vida vale muito mais, por isso que eu paguei um preço caro demais. Às vezes você pensa que é o rei